Olá, caros ouvintes, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web, edição para esta segunda-feira, dia 2 de setembro, de dezembro, aliás, de 2013. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes, nem mais nem menos, do que aquilo que prometi na semana passada. Vamos falar sobre Kati Kovács, uma cantora que nasceu na Hungria e que, aliás, é uma cantora, digamos, bastante conhecida. Ela nasceu, imagine, 25 de novembro de 1944. A cantora que está no ativo desde os 18 anos, ou seja, desde 1962, até ao presente. Ou seja, há muitos anos que ela está no mundo da música, mais precisamente há 60, aliás, há 51 anos que ela está neste mundo da música, ou seja, que ela canta. É uma cantora de referência, porque, já para não falar que ela, para além de ser cantora, é também atriz, mas é uma cantora de referência porque aborda vários géneros. Ela não é uma cantora apenas de um género, nem de música tradicional, nem de música rock, vai um pouco de tudo, embora muitas vezes, e esse é um dos grandes problemas da artista, deixa a desejar em alguns géneros. Noutros, ela enquadra-se perfeitamente. Agora, no entanto, já tem 69 anos, mas na altura, isto nos anos 60, 70 e até 80, Kati Kovács, de seu nome Katalin Kovács, nasceu em Verpelet, era uma cantora bastante versátil. Kati é, como é lógico perceber, o diminutivo de Katalin Kovács, é o seu apelido. Ela ganhou um festival em 1974, aliás, foi o principal marco dela. Ganhou o Castlebar Song Contest na Irlanda, na República da Irlanda, com Nalad Lani Ujra. Aliás, não li que era o nome todo. Nalad Lani Ujra Gio Nen, é como se chama esta música, então, com a qual venceu este Castlebar Song Contest em 1974. Foi um prémio de reconhecimento, ela que já na Hungria o tinha, e foi sempre bastante aclamada pela crítica. Não teve grandes problemas na questão de, porque na Hungria há uma entidade que regula a qualidade musical. Em termos de valores, a mensagem transmitida, etc., há toda uma restrição a estas. Ou seja, agora já não há, creio que agora já não há esta entidade, mas na altura havia. Na altura havia, e o facto de se regular fazia com que, de certa parte, houvesse também uma qualidade, uma versatilidade. Digamos que Kati Kovács não teve muito que se preocupar com isso. Ela sempre foi. Sempre se encaixou bem nos modelos, naturalmente, sempre se encaixou bem nos modelos pelos quais se regia esta entidade. O seu auge foi sido na década de 70, com vários sucessos, um deles a Festas à Quebec. A partir da década de 90, a cantora teve uma decadência enorme, mas a sua discografia é grande, é vasta. Ela tem vários álbuns lançados. É uma cantora, sem dúvida, que deu muito à música. Deu muito à música do seu país, já que, digamos, se catapultou, vamos dizer assim, para. Se catapultou ela e também a música húngara para um patamar não visto muitas vezes. Não é visto muitas vezes esse. O patamar que chega à música húngara, ela está mais distante da música europeia, não é? E, portanto, embora seja europeia, aliás, a Hungria faz parte da União Europeia, mas dizia eu que não é algo tão vincado em termos musicais, não tem uma. Digamos que é um país muito dentro de si próprio. Não tem, portanto, uma grande. Portanto, se nós vamos à Hungria, é fácil ouvirmos música húngara. E há todo um género tradicional, mesmo dos que são importados, rapidamente se tradicionalizam. E conseguimos aqui ter, ainda que às vezes se nota, ou seja, haja uma importação, se nota disso, há toda uma adaptação às circunstâncias que faz com que a música húngara não tenha tido até agora, pelo menos até ao presente, um nome de referência à parte de desta Kati Kovács, de um ou de outro artista, mas não é muito habitual a música húngara sair muito das suas fronteiras. E vai acontecer precisamente com Kati Kovács, que venceu então este festival, como já disse, este Castle Bar Song Contest em 1974. E dizem-me então que não houve uma grande... não há, nem há grande interesse. Digamos que os húngaros estão bem no país deles, têm dimensões muito semelhantes às nossas demais, em termos populacionais, em termos demográficos, portanto. São semelhantes, são muito semelhantes à, portanto, a Portugal. É um país que vive um tanto quanto em paz também. E está muito aí, muito na sua onda, muito na sua... não há uma grande ligação ao exterior, por assim dizer. Em termos musicais ela não existe. E por isso mesmo não existia, muito menos na década de 60, 70, e não existe agora também. Mas na altura muito menos. Porque havia esta entidade que tinha um braço mais forte do que agora, ainda assim. Bom, daqui de Kati Kovács temos à nossa disposição, não é mais nem menos que 19 discos. O último, Guerre Ceres, de 2002, do qual extraímos esta faixa título, Guerre Ceres, que é uma música, enfim, uma das muitas músicas que a cantora lançou e que fizeram sucesso, como já referi, na Hungria. À parte deste A Fest à Quebec, ela teve realmente sucesso, sim, mas apenas ou praticamente apenas no seu país, portanto, na Hungria. Ainda assim, deste álbum extrai-se um tema mais dançável. Não estou igual na cantora, ela nas décadas de 60 e 70 tinha outra roupagem, como é lógico. Ainda também tivesse os seus cantos tradicionais, as suas músicas mais mexidas. Nós vamos aqui ouvir. Vamos começar por precisamente este Guerre Ceres. E depois vamos até aos anos 60, até aos anos 70 e 80, ouvir vários temas da cantora. Vamos ouvir vários temas que a cantora lançou nas décadas de 70 e 80. Mas mostrando também um pouco daquilo que ela é atualmente. Kati Kovács, já com 69 anos, ainda não ativo, não é a mesma cantora de outros tempos. É lógico, é natural, é notório. Continua a ir assim a cantar. E diz que a música é aquilo que mais gosta de fazer. Ela foi atriz, mas não tem grande, não teve grande repercussão. Como atriz não teve grande repercussão. Bom, e estas são as voltas do Globo de hoje. Fomos até à Turquia, fomos até à Hungria, fomos conhecer Kati Kovács. E amanhã estaremos de volta para mais outro tema, para mais outro assunto. Falarei convosco nessa altura sobre o que é que vamos abordar nesse programa. Por enquanto, despeço-me com músicas de Kati Kovács. Primeiro Guerre Ceres e depois músicas dos anos 70 e 80, sem esquecer, como é claro, a música que nós aqui há mais tempo conhecemos. Este A Festas a Keksvek. Aos ouvintes, boa tarde e até amanhã. 1.